volta a sua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubaram, e se sente sem valor. Seu castelo de areia o mar levou, e tentou mais uma vez, tudo ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Depende de você, e Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Tem uma solução. Sabe qual é?